Este é o Segurança Legal, episódio 334, gravado em 17 de fevereiro de 2023. Nova fraude com cartão de crédito. Neste episódio, conversamos com Fábio Solini sobre o Prilex, maior que realiza fraudes com transações de cartão de crédito. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a presença e a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição lá pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, Mastodon, que estamos usando pouco, mas está lá no @segurançalegal, @mastodon.social, e as nossas campanhas de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Eu estou falando rápido, ouvintes, porque hoje temos uma presença muito especial. Vocês já devem ter visto aí, né, na abertura do podcast, mas estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Fábio Ossolini de volta no Segurança Legal. E aí, Fábio, tudo bom? Olá, amigos do Segurança Legal, Guilherme, Vinícius, é um prazer estar de volta. Ah, a gente fica prazer muito é feliz, nosso, né, cara? De ter de novo o Fábio com a gente, hein? É, pra quem não sabe, quem está chegando aqui hoje, né, e o Fábio até pode falar agora no início a atuação dele e o porquê que ele vai falar sobre esse tema, mas o Fábio participou por anos aqui do Segurança Legal no resumo de notícias, Fábio. E agora eu vou contar o que eu contei antes aqui. Eu falei ontem pra minha esposa que a gente ia gravar contigo e ela ficou, ah, que legal e tal. Ela disse assim, diz pra ele que eu tô com saudade do E Nesta Edição. Sim. Eu acho que o Fábio tinha que dizer E Nesta Edição agora, cara. Tá, Fábio, diz aí. E Nesta Edição. Isso aí. E aí veio na memória, cara, quando ela falou isso, assim, aquele nosso processo, a gente conversava toda semana. Sim. E tal. Eu lembrei uma vez também que você tava viajando alguma coisa e... Ah, não tem lugar onde gravar. Você tenta gravar no carro, lembra disso? Lembro sim. É, e aí você foi lá pro carro, enfim. Mas, Fábio, o motivo da tua presença hoje aqui, né, além do nosso reencontro, é falar um pouco sobre um tipo de golpe que nós... Quando nós vimos, nós ouvimos falar, em primeiro lugar, pela imprensa, né? Sim. E a imprensa deu algumas informações, assim, que mas parece que a coisa... Parece que a história está mal contada. Essa, inclusive, foi a percepção do Vinícius, né? E que é um golpe, né, interessante, né, bem bolado, bem planejado, de um grupo que não é novo aqui no Brasil e de um grupo que já vem praticando golpes há algum tempo. Confere essa história? Exatamente, sim. Isso infelizmente ocorre com temas técnicos que saem na imprensa, às vezes são mal escritos ou distorcidos, né? E isso ocorre com vários temas técnicos, né? Especialmente na nossa área, né? Uhum. Mas estamos aqui hoje para falar dos meandros técnicos aí do Prilex, que, como você bem disse, Guilherme, não é um grupo novo, mas que vem inovando aí quando a gente fala de malware de POS, né? Malware do ponto de venda, né? O famoso PDV, né? Exatamente. E a história do Prilex parece um enredo de filme, né? Quando a gente vê o primeiro golpe, a primeira aparição pública do Prilex, aconteceu, ó, vejam a coincidência, né? Durante o carnaval do ano de 2016... Então, imaginemos como está o setor bancário no carnaval. Os caixas eletrônicos estão cheios, né? Uhum. Cheios de dinheiro, porque as pessoas estão na rua, né? Necessitam sacar dinheiro em algum momento. E de forma coordenada, o grupo, né? Porque isso com certeza não foi feito por uma ou duas pessoas. eles conseguiram infectar mais de 1000 caixas eletrônicos de uma instituição bancária brasileira. E de forma sincronizada, eles fizeram o jackpot. Jackpot é quando você programa o caixa eletrônico, né? Pra cuspir todo o dinheiro que tá lá dentro. E dessa forma, de forma coordenada, eles esvaziaram mais de 1000 caixas eletrônicos usando esse vírus. Né? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Sincronizado. Os 1000 jogando o dinheiro para fora ao mesmo tempo. De forma sincronizada. Claro, não no mesmo minuto e segundo, né? Mas de forma sincronizada, no mesmo dia, eles programaram esses caixas eletrônicos e... E foram indo, passando e limpando esses caixas eletrônicos. Isso foi em 2016. Parece cena de filme, mas foi realidade aqui no Brasil, né? O que chama a atenção também nessa época foi que o vírus também tinha capacidade de gravar os dados dos cartões que eram inseridos nesses caixas eletrônicos infectados. E eles foram aptos, na época, de coletar os dados de 28 mil cartões de crédito. Então, não só esvaziaram os caixas eletrônicos, mas também capturaram os dados de 28 mil cartões. E a gente acredita que isso chamou muito a atenção deles. A tal ponto deles abandonarem o malware de ATM, o malware de caixa eletrônico, e decidiram focar totalmente no malware de POS, que é um malware especializado em capturar dados de cartão. E foi assim que nasceu o Prilex para sistemas PDV, né? Para sistemas POS. Deixa eu te perguntar uma coisa, Soline. Como, não sei se vocês têm essa informação, mas como é que eles conseguiram infectar os ATMs na época? De forma coordenada, assim? Quantos foram mesmo? 28 mil dados de cartões. 28 mil cartões e mais de 1000 ATMs. Mais de 1000 ATMs. É, a forma que eles usaram para infectar esses ATMs foi bastante interessante. Eles usaram um Raspberry Pi, que eles conseguiram conectar na rede... E esse Raspberry Pi ficou sniffando a rede, coletando credenciais, que permitiu a instalação do malware e a distribuição dele na rede. Então foi um ataque muito bem pensado e bastante parecido aí com outros ataques que a gente já viu. Mas apesar de ter sido um ataque bem sucedido, eles migraram para o POS. Eles já não desenvolvem... Nós não encontramos mais esse malware para ATM desde 2016. E aí eles começaram então a focar no malware de POS, que foi evoluindo muito, a tal ponto agora nesse anúncio recente, onde nós anunciamos o bloqueio, de uma versão mais recente, o bloqueio dos pagamentos feitos por aproximação. E aí é importante a gente entender os detalhes técnicos disso, que muitas vezes a imprensa não entendeu e noticiou de forma incorreta. Fábio, uma coisa antes de a gente seguir adiante, que o nosso público deve estar curioso, assim, poxa, mas como é que o cara invade um ATM, né? Que é uma máquina dedicada a fazer aquela função. O pessoal, a gente tem que saber, né? A gente tem que ter em mente que um ATM, gente, é só um computador. Exato. Conectado a vários periféricos. Um desses periféricos é um leitor de cartão, um outro periférico é um teclado, um outro periférico é um monitor e um outro periférico é o equipamento lá que tem, que é o dispenser lá das notas. Tá? E esses periféricos são controlados, assim, por drivers e por uma aplicação que fica mandando comando, assim como se manda comando para uma impressora, manda comando para um periférico desses. E essas máquinas rodam, o Banrisul rodava Linux, não sei se continua rodando Linux na ATM deles, mas... Vários desses ATMs rodam Windows, inclusive. Exato. Então, são computadores que estão ligados numa rede. Eu lembro de anos atrás, numa agagência de um banco em Porto Alegre, agência, inclusive, onde eu tive conta por uma época, eles tinham uma rede Wi-Fi aberta, sem senha, nessa rede Wi-Fi tava os ATMs e as máquinas dos caixas, tudo na mesma rede. Terrível. Então, eu não duvido que isso não tenha mudado muito. Claro, não ter rede Wi-Fi aberta, acho que não deve ter mais mesmo. Mas, assim, essa rede interna lá continua. Não é raro você sentar na frente da mesa de um gerente e você ter acesso à parte traseira do computador onde tem cabo de rede, sim, onde tem porta USB, e outras coisas, exato, mais, é. E esse esquema que tu comentaste, né, Fábio, do Raspberry Pi, sim, quem assistiu o Mr. Robot... Sabe. Tá, é. Sabe que ele fez igual, ou seja, o Raspberry Pi, a gente, é só um computador bem compacto, dá para instalar um Linux dele, nele até o Windows nas últimas versões. Então, tu instala lá um Linux, por exemplo, e aí tu faz... E interface 4G, ele tem acesso à internet. Sim. E aí tu encontra um cantinho em algum lugar dentro do banco para ligar esse negócio. Exato. Um cabinho de rede lá. E a partir daí, o atacante pode fazer uma VPN, ou seja, ele pode conectar direto através do 4G no Raspberry Pi, direto para a rede do banco. E aí ele começa a atacar os ATM e tem que sair catando vulnerabilidades ou senhas default, coisa parecida, para mexer nos ATMs. Então, não fiquem imaginando que ATM, né, o caixa eletrônico, é um equipamento assim muito, assim, tão específico que ele não tenha outra, não seja tão vulnerável quanto um computador normal. Ele praticamente é. Então, Vinícius, esse tipo perfeito. De ataque... Perfeito. Esse ataque é foi exatamente o que aconteceu. É, essa plaquinha, ela foi encontrada depois, e nela havia exatamente o modem 4G. E você descreveu perfeitamente como foi esse ataque aos caixas eletrônicos. Hoje você tem caixa eletrônica rodando Windows 2000, Windows XP. Uhum, muitas vezes não há segmentação de rede. Exato. Então, você plugando uma placa dessa, você consegue aí ter acesso. E é interessante porque é a realidade copiando a ficção. Uhum. No caso de Mr. Robot, né? É verdade. Tá, mas daí, Fábio, tu falavas que migraram, então, abandonaram completamente esse tipo de ataque, sim, né, nos PDVs, embora tenha tido... No PDV, não, desculpa. Nos ATMs, nos caixas eletrônicos, embora tenha tido um sucesso bastante alto. Sim. E se voltaram, então, num momento seguinte, para os pontos de venda. Pros, exato, né? Exato. E aqui é importante a gente descrever bem o que é um ponto de venda e o que o Prilex afeta. Porque uhum, a nossa configuração de ponto de venda, ela é meio que única. Nos outros países costuma ser um pouco diferente. Então, que nem boleto. Exatamente. São as jabuticabas brasileiras, né? Como é que é o nosso ponto de venda? Geralmente você tem um computador. Nesse computador você tem o software que vai registrar a venda, que vai dar a baixa no estoque. E você vai ter um software de TEF. O mercado chama esse software de TEF, que é a transferência eletrônica de fundos, né? Esse uhum, software, ele vai ter uma comunicação com o PinPad, né? Que é lá onde você insere ou aproxima o cartão. Esse PinPad, ele está conectado a este computador por cabo. E nesse computador você vai ter o software, então, que vai controlar a venda, dar baixa no estoque, e o software de TEF, que vai receber os dados do cartão pelo PinPad, processar este pagamento, buscar a autorização junto ao emissor do cartão e terminar o checkout da compra, uhum, né? Esse PDV, como o mercado chama, ele é muito comum em supermercados, grandes varejistas, lojas de material de construção e, dependendo, também em postos de gasolina, uhum, lojas de shopping. Então, assim, ele é uma configuração mais comum em médias e grandes empresas. Porque essa uhum, empresa precisa ter um software para controlar a venda, para controlar emissão de nota fiscal, para controlar todo o processo da venda, da baixa no estoque. Então, é preferível você ter um computador mesmo rodando esse tipo de software e faz tudo lá no ponto de venda, né? Uhum. Pequenos negócios costumam usar as famosas maquininhas, que elas são sem fio, né? Aquela maquininha, ela já tem o software de TEF dentro dela, vamos dizer assim. Uhum. Que ela já faz a aprovação, ela já faz toda a comunicação, geralmente através de um chip 3G ou 4G ou 5G, com o emissor do seu cartão e quando a compra é aprovada, lá ela imprime o recibo, né? O Prilex não afeta esse tipo de maquininha sem fio. O Prilex afeta essa configuração de PDV que eu falei para vocês, onde há um computador e um pinpad conectado a ele. O Prilix... Pois é, Solini. Sim? Só desculpa te interromper, mas a imprensa bateu justamente nisso, né? Inclusive as reportagens em vídeo mostravam a maquininha do cartão, né? Exato. E aí e a gente ficava pensando, nossa, mas como que eles estão, né, infectando a maquininha, né? É, então... a maquininha sem fio e o pinpad, inclusive, eles têm tecnologia anti-tampering. Ou seja, se você tentar abrir para mexer no hardware ou tentar... É, alterar o software dele, o firmware, né? Ele vai parar de funcionar. Então ele tem essa tecnologia, né? Então o Prilix não vai mexer com o pinpad, que é aquele com cabo, e também não vai mexer com a maquininha sem fio, tá? É, ele sabe que ele não pode mexer nesses dispositivos, por quê? Porque eles têm exatamente o anti-tampering. Onde o Prilix vai se instalar? No computador do ponto de venda, onde está o software de TEF, né? Então, essa estrutura é um pouco que única no Brasil, nos outros países é um pouco diferente, mas essa foi a engenhosidade do Prilix, de se instalar neste computador, que geralmente é um sistema Windows, que geralmente o operador consegue instalar arquivos, consegue instalar outras coisas. E em varejistas mais grandes, esse ponto de venda final, ele não tem uma comunicação com a internet, mas eles estão conectados a um ponto central. Nós já tivemos notícias do Prilix instalado nesse ponto central. Nossa. Onde todos os pagamentos dos pontos de venda, todos os dados são enviados. Então, o Prilix pode se instalar tanto no PDV único lá, né? Ou nessa central, mais central, que recebe os pagamentos dos diversos pontos de venda. Aí, claro, em estabelecimentos maiores, né? Como um grande supermercado, um grande varejista, né? Então, é aí que o Prilix se instala. E foi aí que a imprensa entendeu errado. Acharam que era maquininha. E não. É, o Prilix se instala nesse computador. Ou entendeu errado, ou aquela história, né, Fábio? O que fica mais fácil para explicar para o público em geral? Tu fala, né, aponta o dedo para aquilo que ele conhece mais, que é a maquininha, que é onde ele põe o cartão. Exato. Né? Então, e aí a manchete, né, é cartão sendo clonado, é um cartão e uma maquininha do lado. Acaba a maquininha levando a culpa na história. Exatamente. E nós fomos claros nos anúncios técnicos. Uhum. Né? Nós publicamos um blog sobre isso, para dizer o que era afetado. Né? O que era afetado era o pinpad. Né? O pinpad que está conectado ao PDV. Aliás, o Prilix não afeta o pinpad, mas ele vai interagir com o pinpad na comunicação dele com o computador. Uhum. Porque o Prilix, ele tem quatro formas de atuar estando instalado nesse computador. E isso, essas quatro formas demonstram o conhecimento do grupo sobre o arranjo de pagamentos e a evolução do malware de 2016 até hoje. Até naquela mesma linha do que a gente estava comentando antes, dos ATMs, né, dos caixas eletrônicos, que é um computador ligado no periférico, no caso, o tecladinho, o pinpad, ele também é um periférico e precisa de drivers para a máquina conseguir se comunicar com ele, conseguir acionar ele, pedir que o usuário digite alguma coisa, ler o que o usuário digitou, etc. E aí, pelo que a gente estava vendo ali nos releases de vocês, eles estavam, entre várias coisas, eles instalam um software para acesso remoto, né, que se comunica então com um centro de comando e controle. E entre outras coisas, eles alteram essas bibliotecas, eles alteram os drivers que as aplicações de PDV de N fornecedor utilizam para falar com a maquininha, e nessa interceptação é que eles fazem eles efetivamente fazem o ataque, né? Impedindo o pagamento via NFC, por exemplo, para forçar a inserção do cartão. Então, esse... Realmente, assim, é um ataque, como tu fala, bem completo, eu diria. Né? Ele usa várias técnicas diferentes para criar uma solução. Dá para dizer de... Não é simplesmente um malware isolado, assim. Exato. É uma solução de ataque. Exatamente. Para os senhores terem uma ideia de como esse ataque é único, nós somos parte de uma equipe de quase 50 especialistas do mundo todo que trabalham na nossa equipe. E nós perguntamos para todos: você já viu algo específico na sua região, no seu país, algo similar a isso? E a resposta foi não. O Prilix é o único. E nós o nomeamos o Prilix como o malware de POS mais avançado que já existiu até então. Porque a maioria do malware de POS existente fora do Brasil, ele é um memory scraper. Ou seja, ele monitora a memória do POS pelo formato específico de cartão de crédito, né? O track 1, track 2, para coletar esses dados e enviar para o criminoso. O Prilix vai muito além disso. Ele é o malware de POS mais avançado que a gente já viu. E ele é 100% brasileiro. Ele não compartilha código com nenhuma outra família de malware de POS. Ele é o único, né? E eu comentei, né, que ele tinha quatro formas de fazer ataque, e essas quatro formas mostram justamente esse avanço. Quais são essas quatro? Lá no começo, eles começaram com o malware fazendo simplesmente a injeção de código no software de TEF. Então, eles infectavam o PDV, o computador, né? E lá nesse computador onde há o software de TEF instalado, esse software de TEF, ele vai sofrer um ataque, o Prilix vai encontrar bibliotecas específicas do software de TEF, vai fazer um memory patch nessas DLLs, né? Para poder coletar os dados do cartão transacionado lá. Então, essa foi a técnica número 1, ainda é usada até hoje pelo Prilix, né? A técnica número 2, que forçou eles a avançarem, eles começaram a capturar os criptogramas dos cartões, que eu posso explicar depois. Na técnica número 3, eles começaram a fazer hook no Windows e aí, de forma direta, a interceptar a comunicação do pinpad, forçando o downgrade de protocolos. E a técnica número 4 foi essa que a gente anunciou agora recente, que é o bloqueio do pagamento por aproximação. Então essas são as quatro técnicas usadas pelo Prilix. Todas elas aí têm os seus detalhes, os seus meandros. E todas as possibilidades e vulnerabilidades possíveis, o Prilix explora para poder coletar os dados de cartão. Que o objetivo, no final das contas, do ponto de vista do criminoso, é clonar os cartões. Esse é o objetivo, certo? Sim, o objetivo dele é coletar os dados do cartão, no caso, o que a gente chama de track 1, track 2, que é onde vai estar o número completo do cartão, o CVV, que é os três números de segurança, né? A data de vencimento do cartão. Ele precisa desses dados. Mas esses dados são... No começo, ele coletava só isso. Como? Fazendo o memory patch do software de TEF, né? Mas a indústria de pagamentos começou a reagir, né? Claro. E aí o Prilix precisou evoluir. Então, logo nesse começo, onde ele coletava só o track 1, track 2, ele fazia o tal ataque de replay. Então, o que é o ataque de replay que é conhecido na indústria? Ele vai pegar esses dados e ele vai injetar esses dados desse cartão capturado num fluxo de pagamentos legítimos, né? Esse ataque explorava vulnerabilidades no padrão EMV. Só para tentar explicar isso melhor, você tem um padrão na indústria de pagamentos que é o EMV. Esse padrão obriga os emissores e os adquirentes de pagamentos a processar o pagamento da forma correta, né? Só que ele é um padrão que nem todos aplicam, fazem todas as validações. Deveriam, mas não fazem, né? Ocorreu um ataque, por exemplo, em 2019, em um banco na Alemanha, onde eles tiveram uma perda de 1,5 milhão de euros. Isso foi em 2019, não faz tanto tempo assim. Justamente explorando esse ataque de replay, onde, com um volume muito grande de dados de cartões que foram capturados, eles injetam isso nesse fluxo de pagamentos legítimos e lá no meio de 10 transações legítimas, você vai ter duas que provêm de cartões clonados, de cartões que foram capturados, né? O mercado não gosta muito do termo cartão clonado, mas é como como a imprensa e as pessoas entendem, né? Uhum. Mas com esses cartões capturados lá no fluxo, se você programar um fluxo grande de pagamentos para um emissor que não faz todas as validações do IMV, essas transações serão aprovadas. E foi o que aconteceu com esse banco na Alemanha em 2019. De onde? Qual era a origem dessas transações para o banco perder tanto dinheiro? Brasil. E esse ataque foi usando a técnica do replay. Só que conforme os emissores de cartão e os adquirentes foram sabendo desses ataques, eles foram corrigindo essas brechas e o ataque parou de ser efetivo. Isso forçou o Prilix a evoluir. E ele evoluiu como? Indo para a segunda técnica que eu comentei, que é o criptograma. O que vem a ser o criptograma? Na hora que você faz o pagamento, existe esse criptograma que ele é único e ele é por transação. Então, para cada transação que você faz, vai existir esse criptograma que ele é gerado pelo cartão. Porque dentro do nosso cartão de crédito, você tem um chip, né? Esse chip ele tem software, ele tem um software lá dentro, né? E esse software é muitas vezes baseado em Java. Inclusive o pessoal da área chama de Java Card, porque... Java Card. Java Card é um software em Java embedado no chip, né? Entre o software que vai estar lá dentro, tem o software que vai gerar o criptograma, tá? E a coisa é mais fundo, porque... E se eu capturar esse criptograma e os dados do cartão e usar ele numa transação fraudulenta, vai dar certo? Vai. Aí inventaram um tal de ATC. O ATC é um contador. Então, assim, para evitar a reutilização daquele criptograma, eu vou amarrar ele a um contador. Então, é que eles chamam de ATC. Então, para não entrar... Tem mais coisas, mas para não entrar mais nos outros detalhes, basicamente é isso. Então, ele vai amarrar o criptograma a esse contador. E para cada criptograma, eu vou ter um contador. Então, a técnica número 2 usada pelo Prilix vai capturar o criptograma e vai capturar um ATC para usar isso mais tarde. De que forma? De que forma ele vai capturar? Porque o criptograma é único por transação. Ele vai simular um erro no pagamento. E olha, isso já aconteceu com todos vocês. Eu tenho certeza que o que eu vou descrever aqui já aconteceu. Claro. Então, você vai lá pagar, você vai inserir o cartão. E aí, deu um erro. O que você vai fazer? Você vai tentar de novo, né? E aí você vai tentar novamente e a segunda tentativa dá certo. Ok, isso já aconteceu comigo no pagamento por aproximação, no pagamento onde você insere o cartão. Mas num sistema infectado pelo Prilix, ele consegue bloquear o primeiro pagamento somente para capturar o criptograma e o ATC. Então, NFC, né? Usando NFC, né? Exatamente. E ele não quer que você pague por aproximação, porque aí é outra tecnologia que ele não vai conseguir capturar. Porque no, quando você paga por aproximação, é como se fosse um ID único, que não é exatamente o número do cartão, é o que a gente chama de tokenização. E ele não quer, ele não consegue os dados do seu cartão quando é por aproximação. Então ele vai bloquear a primeira tentativa somente para capturar o ATC e o criptograma, e na segunda tentativa ele vai deixar que o pagamento seja concluído com sucesso. Então nessa primeira que ele bloqueou, não importa se você inseriu o cartão ou aproximou, ele vai... capturar esses dados e vai enviar para o C2 do criminoso e posteriormente ele vai juntar os dados do seu cartão, track 1, track 2, mais os criptogramas e o ATC e vai, no outro momento, efetuar uma fraude com o seu cartão, com os dados do seu cartão. Então essa é a segunda técnica usada pelo Prilix que eles usam até hoje. Então no final das contas, se o NFC não funcionar, é bom usar o Pix. Mas daí não usa o cartão. Porque o controle do Prilix sobre o PDV e sobre o software de TF é tão completo que ele consegue bloquear o pagamento. Ele consegue parar a transação. E isso envolve a comunicação com o PinPad, porque é um dispositivo de hardware, o software de TF vai ter todos os controles, né, na comunicação com o PinPad. e ele consegue simplesmente bloquear, né? Ele consegue bloquear. Sim? Vocês têm alguma informação sobre uma eventual colaboração de alguém dentro dos bancos, porque das pessoas que fazem esses sistemas, né? Porque parece que indica um conhecimento bem profundo, assim, não só do software em si, mas de tudo que está por trás dele, né? Sim, um conhecimento muito profundo. Os desenvolvedores do Prilex não são amadores, pelo contrário, eles conhecem a fundo o funcionamento do software de TF, eles conhecem a fundo os protocolos de comunicação com o BIPED e toda a tecnologia que está por trás dos pagamentos com cartões de crédito. Eles conhecem a fundo os ATC, PUC, POC, os criptogramas, geração de criptogramas, que dados capturar para poder usar isso posteriormente. Esse tipo de documentação, Guilherme, ela é muito bem guardada. Você não vai encontrar muita documentação recente sobre isso. Você vai encontrar coisa antiga. Então, para ter esse conhecimento, ou seria alguém que já trabalhou no mercado. Pois é. Ou algum insider que passe as informações. Nós não temos esse tipo de informação. Eu só estou especulando aqui. Claro. Mas, claro. Com certeza, não são amadores. Eles têm amplo conhecimento de tudo. Mas aí tem uma coisa, né, Fabio? Isso aí, esse software, essa suite, essa solução para se capturar dados de cartão e se clonar cartão e tudo mais, ela é fornecida num modelo software as a service, né? Ou seja, esse pessoal tem aquela segmentação de desenvolvem o software para quem vai fazer aplicar o golpe. Que é algo que eu lembro de bastante, olha lá no início do podcast, nós estamos falando de 2012, eu lembro de ter conversado com um amigo meu que trabalha ainda na Polícia Federal até hoje, e ele comentou que esse pessoal já estava ficando, já naquela época, já estava a segmentação de quem desenvolve a aplicação é um, ele fornece aplicação para aquele que vai usar a aplicação para capturar os dados de cartão e tudo mais. E aí, esse captura os dados, ele em si não usa, ele já vende para um outro, sim, que é quem vai usar. E a gente vê, na questão do Prilex, a mesma estrutura. Ou seja, tem quem desenvolve o software, tem quem de fato emprega ele para capturar os dados. Sim. E depois, nas próprias referências que tu nos passaste, tem inclusive as formas como o pessoal faz para repassar esses números de cartão para quem vai efetivamente utilizá-los para fazer as transações fraudulentas. Então, eu imagino que o volume de dinheiro que está envolvido nesse processo aí não é pequeno. E como é algo que... Aquela história, é um ataque que tu consegue utilizar ele por bastante tempo. Sim. É o tipo de ataque que é viável... Tu investir tempo, por exemplo, para trabalhar numa empresa que desenvolve... se submeter teu currículo com uma empresa que desenvolve esse tipo de solução, para estar lá dentro, para ter contato com a tecnologia, ter contato com as informações, com os dados, e legitimamente trabalhar e a partir daí tirar a informação lá de dentro. Porque é um investimento alto tu fazer isso, meter um currículo, ser empregado e tudo mais, é um investimento alto para fazer isso. Mas o ganho é aquela velha história, né? O que tu vai investir no ataque tá diretamente relacionado ao ganho potencial que tens naquele ataque. E um ataque nesse nível é um investimento razoável tu botar alguém dentro de uma empresa dessa. Sim, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que por trás do Prilex você não tem só uma pessoa. Você tem, claro, o Mastermind, que é o cara que programa o malware, mas com certeza ele não é o cara que vai até o caixa eletrônico instalar o malware ou o cara que vai fazer o ataque de engenharia social ligando para as empresas e se passando por um funcionário de banco dizendo, olha, você precisa baixar uma atualização aí e essa é a porta de entrada principal do Prilex hoje. Ah, sim. Eu não duvido que essas funções diferentes aí estejam divididas entre vários membros. Né? Uhum. E o Prilex já trabalha no esquema malware as a service, que é justamente a comparação com software as a service. Por quê? Ele vende esse pacote para quem está disposto a pagar. É, para vocês terem ideia do quanto o criminoso quer ganhar, não só capturando os dados de cartão, mas também vendendo malware, existe um suposto site oficial do Prilix, onde o pacote é oferecido por $3.500, onde eles dizem vender o malware. Nós já encontramos ofertas do Prilix no Underground, que, claro, nós não pagamos para saber se era legítimo, tipo, a partir de 10 mil euros, né, sendo oferecido na Europa. E nós sabemos de ataques do Prilix em outros países. Então isso não está só... Claro, o foco maior é Brasil, onde eles começaram, mas eles estão expandindo. Um concorrente nosso publicou detalhes de um ataque do Prilix feito contra uma empresa americana. E qual foi o modo como o Prilix chegou até a rede deles? Foi engenharia social por telefone, onde eles pedem para a pessoa baixar um software de acesso remoto, M, VNC e vários outros, e a partir disso eles acessam remotamente a máquina, fazem uma inspeção e instalam o Prilix lá. Então, há todo um conjunto de participantes aí que possibilitam o golpe, né, a fraude. E depois, com esses dados de cartões coletados, não significa que eles vão usar a favor, eles vão revender, vão repassar isso para frente. Porque é assim que funciona o mundo carder. Então, eles coletam os dados e eles revendem esses pacotes, que vai passar em muitas mãos, para no final isso ser utilizado. É, e sabe que eu acho que isso toca até no aspecto jurídico, e a gente já falou aqui, até lá na época do resumo de notícias, né, Soline, que é como a justiça às vezes vê essas fraudes, né, e a gente já viu decisões entendendo que não, olha, o sistema é seguro, a transação foi feita com o cartão físico e a senha, portanto, não houve fraude, não há como né, existir fraude nesse contexto. Isso a justiça entendendo, né? Em diversas decisões. E a gente sabe que não é, de fato, não é assim, né? Não é um sistema, o uso de cartões hoje não é um sistema à prova de não, é o que a gente está vendo agora, né? Sim, o grupo conhece os detalhes, conhece os meandros e vai explorar as implementações incorretas do EMV nos emissores e nos adquirentes que não validam todos os campos. Então, você capturar o criptograma do cartão, o ATC, e você conseguir usar isso posteriormente, significa que aquele adquirente não está monitorando os ATCs. O PUC, o POC e outras validações necessárias. O Prilix sabe disso e vai direcionar as suas transações fraudulentas para as redes que não fazem essas validações. Isso faz com que a fraude seja grande. Pois bem, nessa evolução, começaram a validar esses campos, né? E aí alguns adquirentes já não é possível fazer esse golpe. E aí que o Prilix está fazendo para continuar no mercado? Vamos dizer assim, eles evoluíram novamente. Na técnica número 3, que eu comentei, e para conseguir capturar os dados do cartão, eles estão forçando o downgrade do protocolo usado por alguns pinpads, porque por compatibilidade, os pinpads eles aceitam vários protocolos de comunicação, inclusive protocolos antigos e não seguros. E ao saber disso, o Prilix, através do software de ETF, de TEF, eles... forçam o downgrade para um protocolo inseguro. E aí eles conseguem capturar todo o tráfego em texto plano. Então essa foi a terceira técnica usada por eles. E a última, como eu comentei, é o bloqueio do pagamento por aproximação. Porque o pagamento por aproximação é outra história, né? É um token que é gerado pelo cartão, ou pelo smartphone, ou pelo seu relógio, ou dispositivo que você vai usar para aproximar. E esse dado, o Prilix não consegue fazer nada com ele, né? E ele vai forçar você a inserir o cartão para coletar os dados desse cartão aí junto com os criptogramas. Então, o que a gente pode concluir dessa história? O padrão EMV não foi quebrado, a segurança dos pinpads não foi quebrado, tá? Mas essas falhas de implementação dos protocolos, né, que existem no arranjo de pagamentos, o Prilix conhece e está explorando eles. está explorando essa possibilidade. Por isso, a fraude é possível. Então, como é que você vai explicar esses detalhes técnicos para um juiz? É sempre difícil, Guilherme. É, né? É verdade. O juiz tende a acreditar que não, a tecnologia é inviolável. E não é exatamente assim, porque, infelizmente, nesse ramo, como em muitos outros, tem muito a segurança por obscuridade. Não, isso daqui ninguém vai ver, ninguém vai explorar isso. E isso é você menosprezar a inteligência do fraudador. É, e um problema de arquitetura, né, Soline? Porque de repente se confiou na segurança física desses computadores nos quais estão hospedados essas soluções, né? E a gente pode estar falando, como de fato acontece, né, de um computador lá num posto de gasolina aberto, né, com sei lá quantas pessoas tendo acesso físico a ele, inclusive, né? Então é um negócio, a gente acreditou, né, criou um mito ali que era tranquilo acreditar na segurança física dessas máquinas, e agora a gente está vendo o resultado disso, né? E dizer que as empresas que desenvolvem esses softwares de PDV, assim, a preocupação com segurança, em geral, assim, pelo que eu vejo, é bem ruim, viu? É padrão o pessoal chegar, não, tem que botar administrador na máquina. Então, se tu tiver um Windows instalado direitinho, que o usuário não tem acesso com o administrador, tu cria um outro usuário para o PDV, etc., vai chegar o técnico lá que quer instalar, cara, e tem um... Esse técnico que instala na ponta, ele muda com muita frequência, tem um turnover muito grande. Sim. Então, e o cara tem que fazer assim, eu tenho que instalar PDV em tal lugar, o software em tal lugar, fazer, e tem que dar assistência, sair correndo. Então o cara faz tudo a toque de caixa, e chega na hora lá que admin era isso, cara, e põe tudo a rodar como admin e acabou. Então, Vinícius, eu vejo como uma briga de gato e rato. Os fabricantes de software de TF, os que nós tivemos contato, eles têm muita preocupação com a segurança, mas eles têm uma limitação. Eles não podem, por exemplo, forçar a empresa usuária do software deles a ter um antivírus ou fazer um hardening lá da instalação. Ele fala, olha, essa máquina tem que ser só para isso, você não pode usar ela para mais nada, ou as portas USB têm que estar bloqueadas. Eles têm um alcance deles é limitado. Então, eles têm... Sim, preocupação com a segurança dos que nós conversamos, mas eles não conseguem controlar, porque o computador não é deles, o computador é de uma loja de shopping ou de um posto de gasolina. É, assim, tem que começar a fazer mais distro aí. A gente tem que fazer, a distro pro PDV, é isso aqui, tu instala isso aqui, a nossa distro e acabou. Cara, mas nem sei se adianta, porque, né? Cara, mas assim, tem um monte de lojinha que rola. Claro, eu não sei para grandes redes, né? Essas lojas aí acabam tendo seus próprios softwares, né? Desenvolvidos dentro de casa, inclusive. Né? Com eles mesmos fazem integração, fazem tudo. Mas, assim, a gente tem que ter... O momento que tu tens o PinPad, que é seguro, que é como o Fábio colocou, inclusive há muitos anos atrás, tá? Lá em 2000, 2001, ou seja, 20 anos atrás, eu trabalhei no projeto de um PinPad. E eu lembro dos requisitos, ele não podia ser violável com não sei quantos furos, até isso, até questões físicas de furos que tu vai fazer nele para tentar acessar alguma coisa. Sim. Se tu furar, tu não consegue, tu não pode acessar tais áreas. Se tu abrir ele tem que fazer um raising total nas chaves que ele tem lá dentro. Exato. Né? Então tem uma série de coisinhas ali, proteções com relação a ele. Então ele é tranquilo. E aí, por óbvio, o que o cara faz? O cara vai na próxima etapa, que é mais vulnerável, que é o computador que está no lado. Exato. Exatamente. O Prilix vai justamente se instalar aí e ele vai controlar toda a comunicação com o PED, coletar todos esses dados, e eles seguem ativos. Para os senhores terem uma ideia, essa nova versão que bloqueia o pagamento para aproximação, nós encontramos em novembro do ano passado, portanto há menos de 4 meses, uma loja de shopping, um shopping de luxo. E por que eu estou dizendo isso? Nós recebemos questionamentos da imprensa, falando assim, olha, mas esse ataque é real? Você tem evidências reais desse ataque? E nós dissemos sim. Bom, para a empresa ter perguntado isso para nós é porque provavelmente alguém disse para eles que nós estávamos mentindo. É. Então, nós temos todas as evidências. Skrillex estava instalado numa loja de um shopping de luxo com grande fluxo de pagamento. E essa nova versão fazia exatamente isso. Bloqueava o pagamento por aproximação com aquele aviso, né? Erro aproximação, insira o cartão. Porque ao inserir, ele ia conseguir capturar os dados do seu cartão. Então, esse ataque foi real, né? Ocorrido recentemente. Isso mostra para nós que o grupo está evoluindo, que o grupo está buscando novas formas de continuar a fazer a fraude. E, infelizmente, o que nós temos no arranjo é muita gente trabalhando com segurança por obscuridade. Não, isso quem vai ver não faz todas as validações corretas. O Prilex sabe disso, vai explorar isso para continuar fazendo a fraude. Me pareceu estranho eles quererem... algumas instituições aí quiseram culpar o mensageiro. Nós simplesmente fomos o mensageiro. Nós encontramos o malware e noticiamos, né? A existência é real. E no final, nós fazemos o quê? Nós combatemos malware. Então, a gente tem... É o mesmo interesse comum. Então, a gente tem todas as evidências desse ataque para... E o fato de torná-lo público foi justamente para que os participantes do arranjo de pagamentos tomassem esse conhecimento para que eles não se baseiem em segurança por obscuridade, porque isso é ruim para todos. Isso também afeta a imagem deles. Em alguns casos, eles podem reagir de formas não muito adequadas num primeiro momento frente a esse tipo de... Né? A gente já viu em diversos outros casos, inclusive aqui no podcast, de reações de instituições financeiras muito inadequadas, né, diante de problemas. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. No final das contas, daria para se dizer, Soline, que para os nossos ouvintes aqui, que têm um pouco mais de conhecimento, que conseguem diferenciar uma maquininha de cartão autônoma de um PIN-PAD de um PDV, que o problema está nesses últimos aí que a gente comentou. As maquininhas até o momento, né? Porque o grupo está evoluindo, mas as maquininhas até o momento... porque hoje a gente tem umas maquininhas também um pouco mais modernas, né? Um pouco mais diferentes. Algumas acho até que rodam Android, não sei. Sim. Mas a coisa também pode evoluir até as maquininhas autônomas, mas isso ainda não aconteceu, né? Isso ainda não aconteceu. Eu me lembro de ver no LinkedIn um post de uma pessoa que trabalhou no mercado de pagamentos e falando do Prilex, né, dessa última versão, ele comentou assim: até a próxima atualização do Prilex, porque o grupo está muito ativo. E eles querem garantir que a fraude continue funcionando, né? Com todos esses meandros aí de bloquear o pagamento por aproximação, que eu insisto, é seguro. Se você tiver numa situação onde... eu falei isso nas entrevistas, né? Eu falei, olha, se você tiver numa situação onde você recebe a mensagem de erro por aproximação, insista no pagamento por aproximação. Pede para pagar em outro terminal, pede para trazer a maquininha sem fio. Insista. Se no final não der certo, paga com Pix. Mas o pagamento por aproximação é seguro. Nós incentivamos as pessoas que continuem a usá-lo, porque será gerado um token único por transação. E esse token, mesmo que o Prilex venha capturá-lo, ele não vai conseguir fazer nada com ele, porque existe toda uma validação server-side que o Prilex não tem acesso, claro. Então, a gente insiste que as pessoas usem o pagamento por aproximação. Eu uso. E na pandemia isso cresceu muito, né? Porque é muito prático. Você simplesmente aproxima. Hoje você pode usar vários dispositivos, seu relógio, seu smartphone, o próprio cartão. Então, a gente fala para as pessoas, continuem usando, porque essa é uma tecnologia que até o momento o Prilex não conseguiu burlar. Perfeito. Então, tá aí a dica pro ouvinte de segurança legal, que mata a saudade, né, do Fábio. Isso. Né? Pagar por NFC sempre que possível, senão Pix. Então, esse o cuidado. E de fato, né, Fábio, o pessoal reage muito mal quando alguém levanta um problema desses, e que é um problema sério, que não é fácil de resolver. E aí tenta-se muitas vezes calar o mensageiro, né? A gente já viu isso, como o Guilherme colocou, a gente já viu isso acontecendo outras vezes e pelo visto não parece não ser diferente, muito diferente agora. Exatamente. Nós sempre colaboramos com órgãos policiais do mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. sempre compartilhamos alertas com entidades sobre o que a gente encontra e sobre o que é relevante. Então, nesse caso também não foi diferente, né? Uhum. E o nosso objetivo com esse anúncio foi justamente fazer com que os participantes nos meios de pagamento se preocupem, porque é um problema. E o que nós temos visto? É um jogo de empurra. Os participantes, um fica jogando a batata quente pro outro para dizer, olha, esse problema não é meu. E quando a gente analisa o arranjo de pagamentos, você tem várias empresas, né? Aham, sim. Eu, como consumidor, simplesmente vou lá e aproximo o cartão e efetuo o pagamento. Mas tem um monte de empresas por trás disso, né? Você tem o banco emissor do cartão, você tem as bandeiras que autorizam os bancos a emitir o cartão, você tem as adquirentes, que são as empresas que capturam o pagamento. Você tem a empresa que fabrica o PinPad, você tem a empresa que desenvolve o software de TEF. Uhum. Então, você tem todo um mercado, né? Um arranjo de pagamentos aí com muitos participantes. E o que nós temos visto até então é um jogo de empurra. Olha, esse problema não é meu. E a questão fraude não é... Até eu entendo a reação dos participantes, é não falar muito da fraude. Claro. Justamente para não desacreditar o sistema, né? A gente viu em países, por exemplo, no Equador, as pessoas desconfiam do sistema bancário e não guardam dinheiro no banco. Nossa. Esse não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é dizer, olha, tem um problema, a base dele é um malware, e os diversos participantes aí do arranjo têm que se entender, porque quem de certa forma sofre com a fraude são os próprios participantes. E o cliente que vai ter o problema de ter o cartão clonado. Eu já tive cartão clonado, que eu tive dificuldades para falar para o emissor, falar, olha, essa compra não fui eu que fiz. É. Né? E, então, assim, quando todo o arranjo entende o problema, reage e para de usar segurança por obscuridade, todos ganham. Não só eles, como também as pessoas que fazem seus pagamentos com cartão de crédito. Isso torna o sistema mais seguro, né? Para dar um exemplo brasileiro e recente, 2014 até 2016, a gente teve a fraude gritante do boleto. Fraude do boleto, onde um malware alterava os dados do boleto. Sim, né? Sim. Foi necessário o setor bancário se unir, fazer mudanças nesse sistema de pagamento do boleto, colocando toda a liquidação de boletos centralizados em um único lugar, forçando o boleto registrado, eliminando isso. O boleto não registrado. Então, foi necessário isso para resolver a fraude. Aqui, vai ser necessário a mesma coisa. Os participantes se unirem para entender o problema e solucioná-lo. É o que não está ocorrendo no momento. A fraude é grande, mas ela não é comentada. Mas está sendo comentada aqui no Segurança Legal, Sully. Então, conversamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Fábio Assolini. A gente fica muito feliz de poder voltar a conversar contigo. E, enfim, a gente sempre se lembra com muitíssima felicidade a tua participação aqui, a tua contribuição para esse podcast. A gente é muito grato, Assolini, pela tua presença hoje, pela tua participação no passado. Então, deixo aí alguns segundinhos, minutinhos aí para você dar a sua mensagem final. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder voltar a esse programa, que eu continuo ouvinte, não mais como contribuinte direto, mas como um ouvinte e apoiador. Eu estou sempre dando retweet lá nas novas legal, versões do programa. A gente vê. Sempre que eu vou em eventos, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes as pessoas comentam comigo que ouvem o programa. Isso me deixa muito feliz que o Segurança Legal continua relevante. Continua informando os ouvintes e trazendo temas importantes da nossa área, que é uma área difícil, que às vezes é uma área muito técnica ou muito fria. E o Segurança Legal com certeza tem ajudado aí as pessoas que querem atuar na área ou que já atuam a estar bem informadas. E eu agradeço aí a oportunidade e o empenho de vocês dois em manter o programa no ar por tantos anos. Ah, obrigado, cara. A gente também tá com um novo quadro aqui no Segurança Legal. Começou, acho que no episódio passado, Vinícius, que é há 10 anos no Segurança Legal. Sim. Como a gente já tá há 11 anos aqui, né? Cara, eu te dizer, né? Que o que tu botou no final ali do último episódio continua relevante, cara. Legal, né? Ah, continua assim, parece. Podia estar tocando hoje. Agora, né? Podia estar ser o episódio